Roger, visual com mesmo, Yak. Câmera 326, Roger Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste permanece no 012. 3.000 Duna, câmera 326, já autorizado, Sérgio? Pode autorização para o procedimento 6326. Aguardo. Utilizado. Direita 60 para o localizador e mudança avisada, 6954. Prossegue para qual parte? Parte 3. Gente. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Juliette Alfa Vito, acionado em cima da direita, Papa Romeu Juliette Alfa Vito, site ser autorizado, reporte no ponto de esperada da Papa para ingresso, que estão no site. Para ingresso, reporte no ponto de da Papa para ingresso. Reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo 3154. Redução para aproximação. 125, vai passar a duna agora. São 8 dano. P326, reduza para 1970 nós. Está reduzido, chanel 6326. Tchau, e as casas não recebam autorização de pouso, reporte na DAI sendo arremetida. Gente, reportaremos, adianta. Aproximação, torre 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Boa tarde. Vitor Serra Delta, livre acionar, reporte táxi. Vai, usar mais, Vitor Serra Delta. Torre o Julieta Mandito, com ponto de espera da papá. Cliente, mantém o ponto de espera da papá. Azul 9500, solo 27, ao liberar via Delta, agilizando na medida do possível, chame solo Salvador 121-9. Tá levando, na Delta 1219, azul 9500. Torre Salvador, papai uniforme Lima. Papai uniforme Lima, prossiga final 97, aguarde a autorização de pouso. Ok, prosseguindo na final 97, aguardando a instrução em Lima. Batão Serra, hotel Yankee, pouso autorizado. Pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. Vento e pouso 90, Serra da Yankee. Papatango Vito Serra Delta, taxi autorizado, reporte no ponto de espera da Oscar, como número 2, para decolagem pistão 97. Vai reportar no ponto de espera da Oscar, o Vito Serra Delta. Uniforme Papá, uniforme Lima, reporte no L ponto da Enrimar, iniciando 360 pela esquerda, informa o Airbus da Tana, final de 5 milhas da pistão 97. Ok, a 360 pela esquerda, uniforme Lima. Torre Salvador, boa tarde, Santos 5560. Santos 3560, continua a aproximação, aguarde pista livre, para informação à esquerda, ultra leve, a 1000 pés, realizando espera no setor, sem interferência. Continue a aguarde pista 10 livre. Sim, Santos 2008, 1050 para novembro. Vou 2008, desse manter nível de voo 070, que é legal na 09, vou direto IPAP. Desce pro 60 no 01 e vou IPAP, voo 2008. E pro Serra Delta na ponto de espera pronto da Oscar. Cliente, mantém o ponto de espera, aguarde instruções. Mantendo, aguardando. Para uniforme Lima, condições de realizar um 360 curto, reinterceptar final 17, um segundo tráfego agora a 10 milhas da cabeceira. Afirmo, vai agilizar como possível. Então 3560, pouso autorizado, pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. Livre pouso, pistão 10, tá 3560. Estabilizado, chanel 6326. Chanel 326, torre 1985. 2895, a chanela Porém, informe Lima, desconsidere, mantém o setor ainda em 360, informa o dois tráfegos para final da 1-0. Negativo, aproximação final 1-7, mantém o setor, aguarde novas instruções. Mantém o setor, informe Lima. Está na Vila Vista, desce e mantém nível de voo 080, Senegal no 091. Então, 3560 no solo 31, não liberar a próxima direita via Eco, chame solo Salvador 121 no decimal 9. Via Eco 119, tá, 3560. Salvador, Xaner 6326, sinal 11, tá 10. O Xaner 6326, continua a aproximação, aguarde a pista 10 livre. Aguarda. Papai, uniforme Lima, visual com Airbus da Avianca Nacional 10? Aceito, visual. Aproximação autorizada como número 2, aguarde eixo livre. Lima. Oceaner 6326, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 12 nós para informação à esquerda, ultra leve, aproximando para a cabeceira auxiliar sem interferência. Gente, visual com ele, Oceaner 326, ele me pôs. Papai uniforme Lima, redução na medida do possível, enquadrando-se como número 2. Sete, Lima. Salvador, boa tarde, TAM 3154, baixar checado na sala da 1-0. TAM 3154, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão 1-0, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 1, para informação à esquerda, ultraleve, aproximando para a cabeceira auxiliar sem interferência. Gente, aguardando, já TAM 3154. Pai uniforme, papá uniforme, Lima, eixo livre, pouso autorizado, pistão 97, vento 090 graus, 119. Você é autorizado, pouso, Lima. Xaner 6326 no solo 34, vou liberar a próxima direita via Fox, chame solo Salvador 121 no decimal 9. Libera 219, Xaner 6326. Nível de voo 060. 060208. Xaner 6320, eu desço e mantenho nível de voo 070. Mais 60, 70. Pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 119. Livre pouso 10, 3154. Papai uniforme Lima no solo aos 35, libere próxima esquerda via Quebec, aguarde instruções. Lá na Quebec, Lima. Juliette Alfa Vitor, observe a aeronave ingressando na Quebec após a mesma táxi autorizado, reporte e alinhando e pronto, cabeceira 97. Sabe, joga contra leve, ingressando. Papai uniforme Lima, confirme, Pat. É o Pat 5. Uniforme Lima. Gente, Exatamente, backtrack autorizado após autorizado para seguir até o pátio 5, via Papá. Minha Santa 3193, posso ficar com a Carona 0, está pronto. Lembra. Uma esquerda pro 005, confirma o limite. Limite aqui de Mike no 00 de Simbra, força aérea do 506. Limite de 100 de Simbra. Uniforme Lima, estacionar no pátio 5, frequência Lima. Para solicitar o apoio da infraero aqui no pátio 5 para de baixo passageiro. Quantos passageiros? Dois. Ciência. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2714, ponto de espera da 1-0. Azul 2714, boa tarde, mantém ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 2714. O meu Zé, November Victor, desse mantenha para nível de voo 050. 0050, Manoel Vitor. Boa noite. Papá Romeu, Juliette, Alfa, Vitor, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 7, o vento 080 graus, no 1, nós. Quando pronto, a linha decola, o vento é Papá Tango, Vitor, Serra Delta, após rolagem da aeronave na cabeceira, autorizada a linha e manter pistão no 7. Baixinho CF, após a passagem do Juliette Alfa, Vitor, vai a linha manter. Informa que é o número 2 para a decolagem em Salvador. A primeira aeronave decolando agora da pista auxiliar. Aguarde instruções. Sente, tá 3-1-9. Juliette Alfa Vitor, decolado às 3-8. Chama o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Agora com o controle Salvador 1208, grato, tá bom. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Juliette Alfa Vitor, perfil Arbor 1. Papa Romeu, Juliette Alfa Vitor, contato com o radar na decolagem, suba para nível de voo 220 via saída Arbor 1. 220 via Arbor 1, Juliette Alfa Vitor. Leve 141, dessa via chegada a bons para nível de voo 050, QNH 1-0 no 1. Leve a chegada a bons 050, QNH 1-0 no 1. Se tivesse a favor, tem condições de cumprir a restrição da saída? Você vai passar 3 mil após conforme a restrição 3 mil. Papá Romeu, Juliette Alfa Vitor? Sim, senhora. Tem condições de cumprir o limite vertical da saída? Afirmativo. Vitor Serra Delta, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 100 graus, 10 nós. 7, livre decolagem para o Vitor Serra Delta. Agora essa proa até cruzar nível de voo 080. De esquerda 245, vou na proa até cruzar o 080. Já tem uma vida. Papá Romeu, Serra November Vitor, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX3, reposto estabilizado no localizador. Gente, para 2000, reposto estabilizado no localizador. Recebe o 506 para o localizador, curva direita para o 060, reposto estabilizado. Direito 060, reposto estabilizado. 3193, decolado aos 40, chame o controle Salvador no 20-8, um bom voo. 08, seu bom dia, tá 3 Serra Delta, tem condições de cruzamento de imediato do campo no ponto médio da pista 1-0? Afirmo, só sou agora. Afirmo, cruzamento imediato no ponto médio da pista 1-0, informa um tráfego que decolou à frente e vai manter a proa até 3 mil após curvar à direita. Mantém, cruze o campo no ponto médio, aguarde transferência de comunicações do Vitor Serra Delta. vai cruzar e aguardará. Serra Delta. Querido Serra Delta, inicialmente mantenha um no mil pés até o farol, a Praia do Forte, aguardando para ascensão 075. Sente um no mil até a Praia do Forte, aguardando para acender. 1-1-5-0. 1-1-6-4, contato radar corrigindo, 1-1-6-4, dessa via chegada a Valé de Uno para nível de voo 070, QNH 1-0-1-1. Via para 070, quanto possível, solicita a Duna. Papá Romeu direto a Favita, 7 milhas sudoeste do Velho Salvador, resta uma navegação voo Elefa. Agora o direto a Favita na proa de Elefa. Procedimento 506, desce e mantenha 3 mil pés. 8-0-6-10, 5-3-0-6. Ah, ok, obrigado. Ordem de linha. Serra Novembro Vista, 207 para 1-970 nós. 1-7-0, vai lá, meu Deus. Papai Romeu, Serra Vista, recepções de pouso pistão no 7. 1-9-0. 0-1-1, livre pouso na 1-1, para assistir o tráfego 2-0-0-8. Pelo 097, dessa via, chegada a ponte para nível de voo 060, que é legal no 0-1-1. Controle Salvador, é o Vitor Serra Delta. Papatango, Vitor Serra Delta, mantenha condições visuais no meu pé de um corredor forte. Positivo, possibilidade de ascensão, 075. Aguarde, Vitor Serra Delta, nessa área o senhor interfere nas decolagens. Será autorizado assim que livrar o seu das decolagens. Ok, grato. Estabilizou o localizador, não é bebê. Papel meu Serra Novembro Vitor, chame o turno no 8-95. Vita. Xené 6141, desce e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, né, no 4 anos. Papel meu Serra Novembro Vitor, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, confirmando a intenção, pouso pistão no 0. Afirmativo. Cliente, após o pouso, prossegue para qual parte? 45. Cliente. Xené 6141, reduz a velocidade para 220 nós. 229, 6141. 8506, deixa para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento terrestre, que é pode estabilizar. Estabilizado e imenso na PCD 3. 1-1-6-4, desça para nível de voo 050. 050-64. 1-1-6-4, autorizado ITAP. Tirado ITAP, 1-1-6-4. Funcionário 50-B, estabilizado e imenso. 7506, aguarde transferência das comunicações. Aguarde transferência. 7104, chamou Antônio? Afirmo, bateu por espera? Afirmo, o tráfego já passou o marcador de terra no segundo tráfego, após mês será autorizado a decolagem. Sim, obrigado. Voo 2008 no solo 44, ao liberar via taxa e Foxtrot, chame o solo Salvador no 21 decimal 9. 429, o 2008. Terminar a Aracaju no 810, confirma estimado de pouso. Está presente mais 55 minutos. Sente. Romeu Serra, November Vita, pouso autorizado, pistão no zero, vento zero, 90 graus, 139. November Vita. Mike Vitor Alfa Livre acionar, chame, tá? Sete no 4 após o citation na curta final, pistão no 0, autorizado a alinhar e manter. Sete após o citation, alinhar e manter, 27 no 4. Número 7 para 2209. 229, no 64. Só 3193, chame o centro Recife, frequência no 28, corrigindo 128 decimal, 35 alterno no 25 decimal 1. 1-2-2-3-5, antena 2-5-1-3-2-9-3, tem uma voz. 397, desce e mantém a nível de voo 050. Espera do 506, chame torno 8-95. 2-6-8-9-5. Salvador, boa tarde, Porto 8506. Porto 8506, boa tarde, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero no uno. Porto 01, aguarda. Pouso, Porto 8506. Feito, Xaner 1142, mantém o ponto de espera. Bola 097, reduz a velocidade para 2209, número 4, na aproximação. Papa Romeu, Juliette, Alfavita, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. Alfavita, agora com Recife em 1288, secundária 1260, grato. No 00 graus, 129. Decolagem autorizada, 127, 94. É 2909, 164. Papapá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Já passou na alta agora, 03 a bordo, canal 0150. Mike Romeu Alfa, confirma o destino e o tipo de equipamento? É um helicóptero 1150, o que você falou? 0,8, bom voo. Controle Salvador em 1208, azul 2794, boa tarde. Controle Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa, acionar e pronto. Papapá, Mike Vitor Alfa, autorizado táxi até a papá, aguarde para ingresso pistão no 7. Por 08506, pouso autorizado pistão no 0, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado, 506. Prossiga. Pelo 097, o senhor, o número 3 na aproximação, mantém a chegada? Vamos abrir então a direita para o 28. Sente. O Xanem 141, curva esquerda para o 200. Esquerda 200, 1141, mete 4000. Sente. 141, desça para 2500 pés. 2500 pés, 141. Escolha 097, desça e mantenha 4000 pés. 4000, 011. E para decolagem, o Mike Litoral. Aguardando para decolagem, Mike Litoral. Dois sete um quatro, voe código. Código azul 2719. Azul 2714. Voo 964, chame torre no 8 decimal 95. 2295, manhã. Telemea 141, traço Super 7, 7 minutos para frente com 160 de cross speed, reduz a velocidade para 170 nós. Reduzindo, Charme 141. Controle ao máximo de 1. Pronto. Charme 142, estamos aguardando a liberação do controle Salvador devido à aeronave que decolou à frente, mantendo para até 3000 devido ao tráfego na terminal de Salvador. Aguardando a liberação do controle Salvador para sua decolagem. Força aérea de 506, no solo 852, vai estacionar a frequência livre. Tá, tudo bom. Bom, no 164, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso pistão no zero. Aguardando. 2 FS, autorizado ao final do ANS, frente estabilizado, melhor uma trama. Cruzamento autorizado, pistão no 7, ou estacionado no 45, frequência livre. Mike Vitor Alfa, mantenha 500 pés, chama o controle Salvador em 120.8, acione 0146. 120.8, 0146 no transponder. Mike Vitor Alfa. Voo no 164, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 149. Teve pouso no 0, voo no 164. Alfa. Papa Papa, Mike Vitor Alfa, mantém a condição de visuais 500 pés, eu posso visual com o local de pouso. Condições visuais, é, comunicar com o local de pouso. Mike Vitor Alfa, fica atento ao Mike Romeo Alfa, procedente da base naval de Aratu para a rotatória. Não visual, atento ao tráfego. Mike Romeo Alfa, confirmando a procedente sobre o voo. Aqui na cabeça agora. Mike Vitor Alfa, a aeronave reportou Candeias. Afirmativo. Candeias, som visual ciente. Papai Romeo, Mike Romeo Alfa, fica atento ao Robson 44, o Mike Vitor Alfa decolado aqui de Salvador para a Serra Índia Guíndia. Ciente, Romeo Alfa. Cona 097, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX3, pode estabilizado no localizador, reduz a velocidade para 200 nós. Controle de Salvador, Azul 2715. Azul 2715, dessa via, chegada a mão para nível de voo 050, QNH 1091. 1091, descendo via grafo. Melhor no 41, estabilizado, visual com campo. Deixa eu lembrar no 41, chame turno no 8, decimal 95. 295, no 41. Controle, Mike Romeo Alfa na rotatória, visual com campo. Mike Vitor Alfa da visual com o Mike Vitor Alfa? Mike Vitor Alfa já superou o Mike Romeo Alfa. Vitor Alfa da visual? É afirmativo, e já na rotatória e visual com campo. Mike Romeo Alfa chama em torno no 8 decimal 95. 95, Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa, mantenha através da L.R. Mar, aguarde para aproximação final no 7. Gente, a intenção é o pátio 3, já coordenado com a Estranheiro, está observando a aeronave do ILS. Gente, prossiga então para o setor norte da Torre Salvador, aguarde para o cruzamento do campo Mike Vitor, Mike Romeo Alfa. Gente, para o setor norte, Romeo Alfa. Foto 2, estou ciente da aguardando no ponto de espera, porém mais dois tráfegos na aproximação final, já em coordenação com o controle Salvador. Aguarde a autorização para ingresso e decolagem. Mais dois tráfegos? Sim, um na curta final e o Boeing da Gol ingressando na final 1-0. Será analisada a possibilidade de decolagem antes do mês. Do não, 27 no 5. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, desça para nível de voo 080, reduza a velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. Número 3, reduzindo 230 nós, descendo para o 080, o Azul 4462. Quando 097 chama em torno no 8, decimal 95. O Mike Vitor Alfa mantém o setor visual com Airbus da Avianca na curtíssima final pista 1-0. Não, Alfa corrigindo, visual com Airbus da Avianca pousando na 1-0. Afirma, tá você através de nós, aguardando para o cruzamento. Sente no visual após o pouso do mesmo, autorizado o cruzamento do campo, prosseguindo para o pátio 3. Fique atento à movimentação no pátio e evitando o sobrevoo de aeronave. Sente o Mike Romeo Alfa, observando. Estou no 097, ciente, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, ajuste no 091. Sudeste 714, informa o tráfego, 11 horas, 30 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo no 40, em descida para 4.10. Ciente, 2714. 4-1 no solo 5-8, ao liberar a Viatec 6 Foxtrot, chame solo Salvador no 2-1 no decimal 9. 2-0-9-0-4-1. 1-0-9-7 para informação, helicóptero cruzando o eixo da pista 1-0-2-8, prosseguindo para o pátio de cargas, aguarde o eixo livre. 10-4. Eixo livre, pouso autorizado. Pistão 90, vento 080 graus, 129. Livre, pouso 90, gol 0097. O Chanel 1142, após o pouso, o Boeing da Gol na curta final, autorizado a alinhar e manter pistão 90. Pouso Gol, ali Mike Romeo Alfa, é só chamar para prosseguir para a remada, aqui é um minuto. Tráfego Salvador, boa tarde, jogou 1256, copiou a informação no Zender. Certeza já teria nossa autorização para Natal. Quatro quatro meia dois, desce em nível de voo 050. Já são até nível 050, 4 meia 2. 1097, no solo 1800, ao liberar via taxa Foxtrot, chame solo Salvador, 1-2-1, decimal 9. 19. 7-1-4, está autorizado no resto de navegação direto destino. Direto destino, 27-4. 61142, autorizado a decolagem pistão 10, vento 100 graus, 129. Boa tarde, Xanel 6315, quanto era pronto? Xanel 6315, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pistão 10. Alinhar e manter no 10, 6315. Chanel 6142, decolada 00, chame agora o controle 120.8. Chanel 6142, decolado na PUCA. Chanel 6142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. 350, direto Jamo. Oi, Jamo 6142. Jamo 6142. Azul 2715, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-2, após estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado final para manobra no localizador. 2715. O Chanel 6315, autorizado decolar pistão 10, vento 100 graus, 129. Autorizado decolagem, o Chanel 6-7-1-4-4. Aguarde. Solo Salvador, Papai do Sol, Papai do Sol, Lima. Sete no quatro, foi usado no final 160, sub mantendo o de voo 160. 160, 7. Controle, muito boa tarde, Oceano 6315, decolando as pessoas. 20.8. Tá tornada na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída São Bruno. Subindo 360 São Bruno, 6315. Azul 4462, reduzindo 7 para 2009. Reduzindo 2009, azul 4462. Estamos a pena. Siga. O 4462 vai atingir o 050. 4462, décima tem 3 mil pés. Décima tem 3 mil pés, confirma, ajuste, gentileza. Azul 4462, quer negar no 011. 1011, graças. Chanel 6315, vou direto lida. Direto lida, obrigado. Azul 4462, para o localizador, por via direita, para o 050, reporte estabilizado. 050, são estabilizado no localizador, azul 4462. Localizou no localizer, o azul 2715. Azul 2715, chame torre, 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, senhora. Oi, Salvador, azul 2715, estabilizado. Azul 4065, autorizado decolar, pistão 90, vento 100 graus, 12 nós. Chega decolagem, 495. Azul 27105, quem negar 10 no 1, continua aproximação, aguardando pista livre. Na aproximação, aguardando a senhora. Torre, é o Mike Romeo Alfa. Falta botar Mike Romeo Alfa, livre acionamento, chame pronto para decolagem. Quem é já está pronto para decolagem, o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, aguarde. 10 milhas para terminar Aracaju. Serviço radar encerrado, mantém nível de voo 075, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Gente, Aracaju da presente 1203, grata, muito boa tarde. Controle 6305, poderíamos voar Mótima para tentar reduzir ainda mais nosso atraso? 6305, aguarde coordenação com o Centro Recife, mantém a prova de lida. Mantendo lida, aguardando, muito obrigado pela gentileza. Azul 4065, decolado 07, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, controle 4, né, 54. Azul 27105, autorizado pouso, pista 90, vento 100 graus, 90 nós. Leda. Tá presente Leda, 4065. O Xané 6142, chame o Centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterno 26 decimal 85. Centro Recife, 245, 2685, Xané 6142. Azul 2714, informa o tráfego, 12 horas, 26 milhas, rumo sul-deste, mantendo nível de voo 190, Alfa Tango 72 da Passareta. Cliente, 2714. Oi, Salvador, boa tarde. Voo no 620, informação no Weber. Voo no 620, desce e mantém nível de voo 050, QNH 10111. 050, 1011, alguma possibilidade de Baduna? Autorizado o TAP, voo no 620. TAP, 620. Estabilizado, mais 610, azul 4462. Azul 4462, chame torno no 8, decimal 95. 18, 4462, boa tarde. Oi, Salvador, azul 4462, X-ray 10, visual. Azul 4462, quem negar 10 no 1, continua aproximação, aguardando autorização. CNIOS, aguardando autorização de pouso 62. Mike Romeo Alpha, aguarde mais um tráfego para pouso na pista 10, após será autorizado o cruzamento. Papai do Fone, Papai do Fone, Lima. Azul 27, no 5, no solo, no 1, libera direito, chame solo, 121, decimal 9. Libera direita, 1219, obrigado senhora. Papai Uniforme Lima, prossiga. No TAC 5, para acionamento. Papai Uniforme Lima, livre acionamento, chame pronto táxi. Para apontar o táxi, Lima. detonado, pronto para o táxi, uniforme Lima. Papá, uniforme Lima, autorizado o táxi, reporte na taxi, papá. Costa na papá, Lima. Azul 4462, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 1-1 no nós. TV pouso, pistão 0, azul 4462. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2230, informação November. Passaria 2230, esse mata nível de voo 170, que negar 1-0 no 1. 170 vai descer, aguardando descer a mais próxima e tem que possível pro de Duna, por gentileza. Para o 2230, mantém chegada número 2 na aproximação. Mantém, 170, passaria 2230. O Xanema 315, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 28352516315, graças. Passarelo 2230, tráfego esperado, décima tem nível de voo 060, CNH no 091. 060-1011, passarelo 2230. Azo 2794, tráfego esperado, 3 horas e 5 milhas. Chame o centro Recife em 125.45, alterna no 28.8. Centro Recife em 125.45, 1288, azul 2794, boa tarde. Autorizado alinhar e manter pista 1-0. Autorizado alinhar e manter pista 1-0, voo 659. Autorizado INS, X-Ray, passará no localizador, voo 920. Diga. Avisou com a TR ingressado na Taxi Kilo? Afirmo. Reduzir 230, reduzir a velocidade para 2209. 2230, 2209. Lado decolado Pat 3, vento no aeródromo 080 graus, 109. 7-9-1-9. Fora do solo, visual com animal, Mike Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa, decolado 1-4, chave final RMA. Uniforme Lima, autorizado decolar pista no 7, vento 080 graus, 10 nós. Final animal, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, reporte solo controlado da RMA. Vai chamar. Uniforme Lima, decolado 15, curva direita, corredor Axé, mantenha 1 no meu pés até a liberação do controle. Chame o controle 120.8. 1 no meu pés, corredor Axé, controle 120.8, Lima. 28.35, alterno 25.1. 28.35, 25.1, 40.65, Papá Romeu Juliette, Bravo Serra, autorizado o táxi, reporte na Taxi, papá. Torre Salvador, Papa Tango Serra, Oceanic, no ponto de da 1-0, pronto. Eu, Serra, Hotel Yankee, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Autorizado a Leandro Monteiro, Papa Tango Serra. 14 no meio, livre corte, Michael Meu Alfa. Juliette Bravo Serra, autorizado ingresso, pista 107, reporte alinhado e pronto. Agora 659, decolado 107, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, voo 659, passa 1300, nação, voo 1. Voo 659, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Lida. 360, direto Lida, o voo 1659. Liga 2830, deixa eu manter 4 mil pés. 4 mil pés, pastoria 2830. Olha, Salvador, Papai Uniforme, Papai Uniforme Lima, na sua escuta. Papai Uniforme, Papai Uniforme Lima, mantém-se em condições visuais, meu pés no Cordaxé, poste no Fará da Barra, para prosseguir a destino via litoral direto. É, Liga litoral, senhorita. A intenção é manter o meu pés até através de caixa prego. Sete. Quando possível, como seu estimado para a terminal Ilhéus? Aguardo o estimado. Papa Romeu, Juliette, Bravo Serra, autorizado a decolar, pista no 7, vento 090 graus, 129. Bravo decolagem, Nova 7, Bravo Juliette Bravo Serra, decolada 09, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, boa Serra. Controle o Uniforme Lima, livra terminal 1845. Cliente, pouso no destino? O destino vai ser os 1940. Sim. Controle, boa tarde, Papai Romeu, Juliette Bravo Serra, curvando à direita na Arboruno para o 430. Papai Romeu, Juliette Bravo Serra, contato radar de bagagem, suba para nível de voo 430, está autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 430, Serra. Passaria do 2230, desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento Elefa X-Ray, reposto utilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado procedimento reportado no localizador, passaria 2230. Papai Uniforme Lima, está autorizado a subida para nível de voo 065. Autorizado 065, Uniforme Lima. Vai ser estabilizado o gol no meio do zero. Liga 20, chame torno no 8, decimal 95. 1895, ligado. Salvador, boa tarde. Voo 620, final, pista 120 visual. 620, QNH 0111, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 099. Livre pouso, pista no 0, voo 620. Papa Tango Serra, Hotel Yankee, decolado aos 21, chame agora o controle, 120, decimal 8. Ciente, Lito, 208, Black, uma boa tarde, Delta Yankee. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Serra, Hotel Yankee, perfil da Coral no Bravo. Estamos no Hotel Yankee, contato radar de colagem, suba para nível de voo 00, após o último teste de visão direto Coral. Ciente, autorizado 100, após uma centena direto Coral, confirme. Confirme, senhor Hotel Yankee. Após 2000, Coral, confirma? Afirmativa. Gente, Serra da Yankee. Salvador, muito boa tarde, aluno 884, ponto espera da 1-0, pronto, visual granada. 1-884, após a aeronave da companhia na curta final, autorizado a alinhar e manter pistão na 0. Aeronave da companhia, ele é manter a 1-0, 884. Passando Duno, passaria 2230. 2230, chame Duno no 8 decimal 95. 2895, passaria 2230, obrigado. Duno 659, chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 12835, alterna 1351, gol 1251, gol 1659. 659, secundária 125 decimal 1. 1-2-5-1, voo 1-6-5-9. Salvador, boa tarde. Oceaner 63-1-4. Gente, das condições, descendo para 150 na Cisco. Oceaner 63-1-4, avisado direto TAP, descida até nível de voo 080. 080, Oceaner 63-1-4. Firmando 63-1-4, autorizado em TAP. Afirmativo. Ok, tá bom.